Você sabe que você chegou aqui hoje à noite e com toda certeza não é por acaso. Deus tem algo para falar para ti. E nessa noite você pode saber, Deus vai usar os meus lábios para te abençoar. Eu digo sempre, a palavra é de Deus, ainda que os lábios sejam meus. Ou, os lábios são meus, a palavra é de Deus. E você vai confirmar isso pela Escritura, se tudo que vai ser dito aqui não tem, então, esse acordo com a santa palavra do Senhor. Amém? Você lembra ainda o culto que foi feito, a abertura do culto pelo pastor Fábio? Lá do capítulo 17 de Jeremias, versículo 9 e 10, onde dizia: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? De vez em quando não acontece contigo que tu mesmo te pega pensando algo que tu me diz, mas como que eu estou pensando isso? Ou como que eu estou imaginando aquilo? Ou quem sabe, alguém te prejudicou, fez um mal, que seja um mal pequeno. E você está, mas como que eu vou retribuir isso? E de repente cai a ficha, mas como eu que conheço a Deus, estou pensando loucuras? Eu vou fazer a pergunta, quem nunca passou por uma situação dessa como eu estou aqui simulando? Você já passou por isso? Claro que já. Se alguém disser, pastor, eu nunca passei por isso. Já vou te dizer, mentira sua. Teu coração está te enganando. Sabia? Todos nós já passamos. Mas quando essas coisas surgem, imediatamente precisamos nos opor a nós mesmos. Não dá vazão para nenhum tipo de sentimento ruim, ou até quem sabe um planejamento de uma atitude má. Corta isso imediato. Vamos ver na palavra de Deus o que diz sobre coração? Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Versículo 2. Muitos anos essa palavra que eu vou falar para vocês hoje à noite, muitos anos essa palavra me acompanha. Eu medito nela seguidamente. Veja ali, se já tens uma caneta na mão ou na bolsa, pegue logo e marque esse versículo. Todos os versículos da Bíblia são importantes, mas parece que tem alguns que falam mais ao nosso coração. Olha o que diz ali, 16:2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Leia de novo, vamos lá. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, ou aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Pouquinho adiante, tem algo muito semelhante no capítulo 21. 21:2. Muda pouca coisa, mas a ideia é a mesma. Diz ali: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Marca na sua Bíblia, marca aí. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E agora ainda 24:12. 24:12. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Mas veja como começa o versículo. Se tu sabe de algo e tu diz, não sei de nada. É essa a ideia do verso aí. Não sei de nada. E aí tem a pergunta. Não perceberá aquele que pesa os espíritos? Aquele que sabe tudo lá do íntimo do teu coração? Perceba, meus irmãos. Deixa eu dizer a coisa mais importante dessa noite. Vou dizer de imediato. Vamos chamar o cristianismo de religião, porque na classificação é uma religião. O cristianismo é uma religião que começa dentro. É uma religião que limpa de dentro para fora. Porque tudo que é forma de religiosidade externa, de aparência, não tem valor. As maiores, vamos chamar, as maiores brigas de Jesus foi com quem? Você lembra? Eram dois grupos em especial, chamados escribas e fariseus. E casualmente eram os dois grupos mais religiosos que haviam. No tempo de Jesus não havia nenhum tipo de máquina impressora, não havia nada. Era tudo escrito à mão. Então tinha os escribas, eram aqueles homens que transcreviam a Bíblia, palavra por palavra, em papiros, que eram tipo de uma cana do banhado, prensada, seca e prensada, dali se fazia um tipo de papel, e os escribas escreviam. Agora eu quero te dizer uma coisa, eram homens altamente conhecedores da Bíblia. Por quê? Porque se em todo o Antigo Testamento, que eles faziam esse trabalho manual, se em todo o Antigo Testamento tivesse apenas 10 erros de uma letra lá não saiu bem certinha, borrou um pouquinho. Aí, de repente, tu não sabe bem se é A ou se é O, porque faltou uma perninha, ou tem uma perninha a mais. Se tiver apenas 10 errinhos, todo o trabalho do Antigo Testamento era condenado e jogado fora. Vejam o rigor. Tinha uma comissão que avaliava se o escriba acertou tudo. Se transcreveu de um escrito para outro papel, se ele fez tudo certinho. Se houver 10 erros, joga no lixo o trabalho. Esses homens conheciam ou não conheciam a Bíblia? Letra por letra. Conheciam? Conheciam. E, no entanto, foram as pessoas que tinham uma religiosidade aparente. Os fariseus, a mesma coisa, era o grupo mais radical, mais religioso. Era o grupo, o pessoal jejuava 2 vezes por semana, eles davam o dízimo, faziam tudo isso, até do que plantavam na horta. A cebolinha da horta, a hortelã, os outros condimentos, eles davam o dízimo de aquilo lá. Alguém aqui dá o dízimo da cebolinha? Quem tem horta em casa? Quem tem horta me faz um sinalzinho? Eu tenho. Dá o dízimo da cebolinha? Acho que não, né? Alguém dá o dízimo da salsa? Vejam, esses homens eram mais radicais que nós. Mas, atenção, eles iam para o culto e ficavam dizendo, obrigado, Senhor, que eu não sou pecador. Eles vinham nas primeiras cadeiras, era deles, não tinha. Se uma pessoa mais simples chegasse, sai daqui, vai sentar lá no fundo. Esse lugar é meu, afinal, eu sou mais importante, vai para lá. Esses homens iam nas praças, ficavam orando. Não é proibido orar em praça, viu? Pode orar à vontade. Mas eles ficavam orando com uma intenção. Qual a intenção? Jesus denunciou. A intenção de serem vistos pelas pessoas. Que aí as pessoas olhavam para eles e diziam, ah, como são crentes, como são religiosos. E Jesus condenou esse tipo de coisa. Olha, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Eles julgavam aquilo ser certo. Eles se julgavam certíssimo naquela prática de religião que eles tinham. Mas o que Deus diz? Deus pesa. Deus põe na balança o espírito. Vamos adaptar. Deus olha para a intenção do teu coração com a qual você fez algo. Está entendendo a profundeza? Deus não se deixa impressionar com situações externas. Pode ser que alguém venha e comece a orar. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aí eles ainda dão uma tremidinha na voz. Não é proibido tremer voz, meu irmão. Mas se é para impressionar outros, é pecado. Alô, amém ou não? Amém. Se é para fazer algo, ou se você vai trazer o dízimo, ou a oferta, e chega aqui e ainda abana, dá um beijo na oferta e bota aqui, já pode dizer, pega isso de volta e leva embora. Já viu o pastor mandar levar a oferta embora? Não se tem visto ultimamente. Mas se é essa a intenção, leva embora. Porque o teu coração não está correto diante de Deus. Deus não se impressiona com oferta. Deus não se impressiona com nada. Deus se impressiona, sabe com o quê? A Bíblia diz. Com coração quebrantado. Isso toca em Deus. Diz o Salmo 51, diz isso. O que agrada a Deus não são sacrifícios. Hoje se fala muito em sacrifício. E eu acredito que nós precisamos fazer sacrifício, sim. Quando você jejua pela salvação de uma pessoa, você está fazendo um sacrifício. Aquele dia você abriu mão de comer e de beber, você está se consagrando, Deus, eu estou fazendo esse jejum em favor, em prol da salvação de um amigo, de uma amiga, de um familiar. Você está fazendo um sacrifício. Se você tira um tempo especial de oração, se levanta na madrugada, nessas noites frias, e você diz, eu vou tirar uma hora, das 3 às 4 da manhã, eu vou tirar para orar por alguém que eu preciso, Deus, eu quero que essa pessoa, tanto quanto o Senhor, seja salva. Levantar no frio é sacrifício. É ou não é, irmãos? Não é gostoso lá debaixo das cobertas? É. Agora, se você faz tudo isso, e aí sai, oi, irmãos, eu estou levantando de madrugada para orar por vocês, tá, irmãos? Acende uma luz, não amarela, cor de laranja, quase vermelha. Tem alguma coisa errada naquele coração. Que fez algo para divulgar, ou para que o seu nome ou a sua aparente religiosidade seja exaltada e elogiada por outros. Alguém pode elogiar a tua vida com Deus, não tem problema nenhum. Mas tudo que você faz por alguém ou pela obra de Deus, você não fica cantarolando, tocando flautas, todo mundo veja o que eu fiz. Isso Jesus condenou. Veja, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Parece tudo certinho. É muito difícil uma pessoa dizer, eu estou errada. Eu conversei com uma pessoa outro dia. Pessoa no meio de muitas crises, muitas perdas, muitas dores. E alguém chegou assim e disse, em nome de Deus, a partir de hoje acabou o teu sofrimento. E aquele irmão que ouviu essa palavra, acreditou que a partir de hoje tinha acabado o sofrimento dele. Se uma vida leva 10, 20, 30 anos se estragando, conserta num dia? Pode me dizer, não tenha medo de balançar a cabeça, não conserta num dia. Mas Deus não faz milagre, Deus faz. Mas tem coisas que nós temos, se nós ficamos estragando anos, anos e anos, o que você vai ganhar de Deus é o poder instantâneo para começar a reverter o quadro todo. Entenderam, irmãos, o que eu estou falando? Mas se alguém diz, a partir de hoje, todos os teus problemas acabaram. Pode dizer mentira. Mas e essa pessoa acreditou, a partir de hoje acabou meus problemas. E aí passaram-se mais 1 ano e meio. E ele me disse, pastor, foi o pior 1 ano e meio da minha vida. Piorou tudo. E aí a pessoa me disse, mas como, pastor? Eu acreditei de verdade. Eu acreditei no que me disseram, que os meus problemas acabaram. Pois eu tenho que dizer, irmão, tu acreditou na mentira. Mas era, eu estava sincero, sinceramente enganado. Irmãos, Deus não faz mágica. Volto para essa questão toda de relacionamentos. Traz isso para o campo do relacionamento pais e filhos ou casais. Pode ser, eu posso te entregar uma palavra. Deus, a partir de hoje, vai começar a agir na tua vida. Mas tem uma parte que nós temos que agir. Respondendo a Deus, a motivação, a orientação que Deus está fazendo. E aí botando em prática para restaurar o que por muitos tempos a gente estragou. Então, a partir de hoje, está tudo zerado. Imagina uma pessoa com problema financeiro. Deve 10 mil reais. E eu chego e digo, a partir de hoje, tu não tem mais problema financeiro. Eu sou verdadeiro ou eu sou falso? Falso, porque ele, amanhã ele tem os credores estão batendo na casa dele. De repente, o oficial de justiça está batendo lá. Vai comprar uma coisa e não tem mais liberação do crédito no comércio. Percebo o que nós, às vezes, mas pastor, eu acreditei sinceramente. É, irmãos, não dê crédito para mentira. Mas alguém falou em nome de Deus. Falou enganado. Deus pesa o espírito. Você vai fazer algo pelo Senhor. Por exemplo, você dá um presente para alguém. Com que intenção você dá? É isso que Deus quer saber. Não é se é um presente, um simples pirulito. Ou se você dá um carro, ou se você dá uma casa para alguém. Não é o tamanho do presente que está em jogo. É a condição do teu coração. Se você dá um presente, eu vou dar um presente para esse homem, para essa mulher. Porque eu quero aproveitar desse presente e lá adiante dar um nó neles. Eu quero enganar eles lá adiante. Pode ser que a pessoa foi ingênua, recebeu o presente, achando que tudo era maravilha, que o relacionamento esse estava se criando uma grande amizade, e na verdade era uma grande armadilha. Deus pesa o espírito. Ou se você dá um presente, às vezes só para ficar manipulando, dominando uma pessoa. Quando aquela pessoa quer meio se irritar contigo, ou quer se levantar, ou quer trazer até às vezes uma situação que vai apontar o dedo de uma situação sua, tapa a boca dela com um presente. Se a pessoa faz isso intencionalmente, e eu vou dizer a quem faça, intencionalmente, é pecado. Ah, mas e o presente? Meus irmãos, o presente não valeu nada. Aos olhos de Deus, pode ser que a outra pessoa até desfrutou do presente. Mas aos olhos de Deus, Deus estava olhando lá a intenção com que aquilo foi dado ou com que algo foi feito. Estão entendendo esse verso da Bíblia? Que Deus pesa o espírito. Ou se alguém dá um elogio. Para que alguém dê um elogio? Você pode receber elogios. Existem elogios sinceros, como existem presentes sinceros. Mas um elogio, só para quê? Teve um homem na Bíblia, chamado Absalão, filho de Davi. Ele tinha brigado com o pai dele. Botou o pai a correr de casa. O Davi teve que abandonar o palácio, deixou de ser rei por um período. O Absalão tomou conta. Depois, dali um tempo, o Davi reconquistou o palácio e assumiu o governo de novo. Contra o próprio filho. O filho fugiu com medo de ser morto pelos homens de Davi. Passaram-se uns anos. O Davi, um homem cheio de compaixão, disse lá para os seus comandantes, olha, procure onde é que anda o meu filho e manda ele vir de volta. E o Absalão voltou a morar em Jerusalém. Mas ele começou a ficar todos os dias na porta, era cercada pelo muro, no portão da cidade, ele estava ali. E aí as pessoas vinham do interior e ele dizia assim, o dia que eu for rei, todos os problemas de Israel e da capital Jerusalém vão acabar. Você já viu esse filme? Esse ano ele vai rodar de novo. O dia que eu for rei de Israel, todos os problemas vão acabar. E as pessoas ingênuas começaram a acreditar no Absalão. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Absalão, com essa conversinha, roubava o coração das pessoas. Exatamente assim diz na Bíblia. Ele roubava o coração das pessoas. Duas coisas que eu quero te dizer. Cuida para ninguém roubar o teu coração. Com conversinha, com elogio, com isso, com aquilo, dando uma falsa esperança. Cuidado. Outra. Jamais faça isso com alguém. Se por um lado tem que cuidar para você não ser vítima, por outro lado, cuide para você não ser autor de uma maldade dessas. Como a Escritura tem razão em tudo isso? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Pode ser que você vai, pastor, eu estou fazendo algo certo. Se os frutos demonstram o contrário, você está fazendo algo errado. Sempre que fizemos algo certo, colhemos. Se fizemos algo errado, colhemos também aqueles frutos amargos. Mas isso aqui eu não queria de colheita. Mas foi isso que você plantou. Percebam a seriedade e, ao mesmo tempo, a verdade da Bíblia. Quando você discorda de alguém, com que espírito você discorda? Para destruir esse alguém? Eu vou vencê-lo nos argumentos? Ou você discorda exatamente para dar um acréscimo no entendimento daquela pessoa, que de repente aquele assunto, o entendimento dela é limitado, ela não tem a compreensão maior, e você diz, oh, eu vou ter que discordar contigo, porque eu vejo a situação um pouco maior que você. Se discorda para destruir, ou se discorda para construir? Essas coisas, tudo, quando eu podia, eu tenho muitas situações anotadas aqui, quantas coisas vai tudo bater lá dentro do seu coração? Vai ou não vai? Tudo. Não escapa disso. E Deus vê o que está lá dentro. Mas então, pastor, se Deus perceber qualquer má intenção ou mau sentimento, Deus percebe. Jesus disse uma vez assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Era o Antigo Testamento que dizia isso. Eu, porém, vos digo: qualquer que falar uma palavra agressiva contra o seu irmão, ou chamá-lo de burro ou tolo, já o matou. O que que Jesus está dizendo? O bem começa lá dentro. Mas lá dentro também começa o mal. Não é? Se tu tiver a intenção de agredir, a intenção mesmo de maledicência, de falar mal, tu já estás começando, está dando início a um assassinato. Ah, eu vou queimar o irmãozinho, eu vou queimar a irmãzinha. Cuida para não te queimar no inferno. Porque Jesus diz que tais pessoas estão sujeitas, se não se arrependerem, a irem para o inferno. Perceba que o cristianismo é uma religião limpa, limpa, limpa. Quer conhecer uma religião? Olhe a forma com que seus adeptos têm o coração e as atitudes. Se são corações e atitudes limpas, então essa religião é limpa. Agora olha para a forma dos corações dos adeptos. É só sujo, sujo, sujo, é sujo. Quer ver se um Deus é limpo ou sujo? A Bíblia fala do Espírito. Quando fala do Espírito de Deus, como é que ele é chamado? Espírito Santo. Totalmente diferente de tudo que há no mundo. O Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus queria falar das religiões diabólicas, malignas, o que que Jesus dizia? Espíritos imundos. Imundo não é só uma sujeirinha, não. Imundo é uma coisa muito suja. Tu está percebendo? O nosso Deus é limpo, vamos dizer, o nosso Pai Celestial é limpo, logo, nós, seus filhos, não temos alternativa, senão sermos limpos também. E essa limpeza, da onde nós estamos falando hoje à noite, ela é lá de dentro. O Senhor vai trabalhando em nós, lá no profeta Ezequiel, o povo tinha se corrompido totalmente, e o Senhor disse, eu vou voltar a agir no meio de vocês, e vocês vão se converter de novo, e eu vou dar a vocês um coração novo. Pode ser que você veio aqui hoje à noite, pastor, o que tu está falando aí? Então eu estou perdido. Deus quer te dar um coração novo. E mesmo você que já tem um coração novo, todos temos que lidar com uma limpeza diária de coração. Eu acho que tem aqui algumas pessoas da faixa dos 50, 60 anos, que no passado, acho que tipo assim 40 anos atrás, 50, não se tomava banho todos os dias. Quem lembra disso? Não é vergonha, não precisa ficar com vergonha. Muitos... Eu me lembro disso também. Chegava sábado, minha mãe tinha 4 filhos homens. Sábado, nós tomávamos o banho da semana. Aí, jovens, o que vocês estão achando? Hoje aí eu tenho nojo de dormir sem banho. Ah, que nojo, nada. Nós dormíamos 6 dias sem banho. Né? É a situação, é a cultura da época. Irmãos, alguém já ouviu falar numa palavra chamada tina? T-I-N-A. Quem conhece tina? Tina é um barril cortado no meio. O barril do Chaves cortado no meio. Não é? Não é o barril do Chaves cortado no meio? Aí os japoneses inventaram um tal de ofurô. Paga caríssimo nos spa. Eu estou aqui simplificando. Ofurô nada mais é do que banho de tina. Se tu quer um ofurô em casa, compra um barril, acho que não é muito caro, corta no meio, tu tem em casa, lá no teu banheiro. Tem um spa dentro da tua casa. Pois, lá no passado, só se lavava os pés diariamente. Não era assim. Eu lavava os pés do meu pai e da minha mãe todas as noites. Na bacinha ali. Quem fez isso também com os pais? Olha aí, quantos de vocês? Nós fazíamos isso todas as noites. Ah, aquilo era agradável. Não, eu não gostava. Não posso dizer que eu amava aquilo. Mas eu fazia, porque era assim que se fazia. Todos os filhos lavavam os pés dos pais. No sábado. Então eu vou mudar a palavra. Na minha casa tinha um ofurô. A mãe aquecia água num panelão. Botava ali, temperava aquela água para deixar morna. O irmão mais velho começava. Nós éramos 4. Já sentiu onde vai chegar? Ah, sentiu! Sentiu onde vai chegar? Eu era o 3º, ainda não foi a pior vítima. Tinha um atrás de mim ainda. No final, depois do banho, que era o banho semanal. Então, na verdade, era 4 na mesma água. Claro! Tirou o pedaço. Não. Ah, pastor, que nojo. Nojo nada, irmãos. Sabe, a vida é mais simples. Eu tô, de coração estou dizendo, a vida é mais simples. O pessoal da minha idade um pouquinho mais estão gostando da pregação, né? Os jovens devem estar escandalizados com o lado higiênico da pregação. Tá? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, irmãos, nós lavamos os pés, nossos também, todos os dias. Se você já é crente, tem que lavar o coração todos os dias. Pensa no que te aconteceu hoje, desde que você levantou de manhã, seja 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã. Se levantou às 11, por ser preguiçoso, já pede misericórdia de Deus para te tirar dessa preguiça. Não, preguiçoso aqui, ó, não se cria aqui nessa igreja preguiçoso. Não se cria, vocês já sabiam? Pessoal que não é de trabalho, vou para outra igreja, pastor, vai na benção. Ah, isso, e tem outras coisinhas que não se cria também. Né? Mas, se o teu coração, hoje de manhã, sei lá, uma, não sair de casa, já deu um atrito, no trânsito deu uma coisinha, ou você recebeu uma notícia ruim, já azedou tudo lá dentro. Tem que lavar teu coração. Tem que lavar, não é os pés agora, é algo lá dentro. É a palavra de Deus. Vá comigo aí no capítulo 17, está bem pertinho. Verso 3. Verso 3. O crisol, que era um potinho de queimar a prata, o crisol prova a prata. E o forno, com alta temperatura, prova o ouro. Mas aos corações, prova o Senhor. Às vezes os irmãos me dizem, pastor, eu estou sofrendo demais. Muitas vezes, é uma prova que Deus está permitindo para tirar sujeiras da tua vida. Deus permitiu a alta temperatura, porque tinha alguns sentimentos ainda defeituosos. E isso tem que sair fora. Eu vi muito como é que se purificava ouro. Eu morei num lugar em que tinha 300 casas do comércio na rua que compravam ouro. Todas estavam escritas lá em inglês e português. Nós compramos ouro, nós compramos ouro, nós compramos. E eu ficava ali olhando, todo mundo tinha ouro, todo mundo vendia, comprava. Trazia o ouro do mato, botava numa bacinha e um homem, então, pegava um maçarico. Sabe o que é o maçarico do mecânico ali para cortar ferro e cortar chapas de aço? E tocava o maçarico, aquele fogo. Não sei que temperatura vai, se tem aqui um mecânico que mexe com isso. Mais de 1000 graus vai o maçarico? Olha aí, ó. Então ficava ali o comprador de ouro, primeiro, botando o fogo do maçarico para purificar e saía, ficava só o ouro líquido. E a impureza ficava do lado. Aí ele pegava aquela bacinha, derramava num outro pote o ouro líquido, a impureza ficava do lado. Pode ser que às vezes, mas pastor, eu estou passando uma luta. Até nem por pecado seu, às vezes é uma luta natural. E essa luta não acaba, pastor, está difícil. Eu sei, realmente deve estar difícil. Mas é Deus purificando a tua vida. Agora, nesse teste, você pode ser aprovado e você pode ser reprovado. Aprovado se tu sabe, Deus, eu confio em ti. Eu não vou desesperar, eu não vou abandonar minha fé. Eu não vou abandonar meu compromisso contigo, nem o meu compromisso com a tua casa. Eu não vou abandonar, Senhor. Você sai do lado de lá, aprovado na prova. Agora, se durante a alta temperatura, durante a provação, você diz, mas que miséria de vida, que miséria de Deus eu tenho, ô Deus, se tu não aparecer, eu chuto tudo. Reprovado. Quando veio a alta temperatura, que era exatamente para tirar de nós esses sentimentos ruins. Eu estou falando de provação e purificação e limpeza. Agora, fala de tentação e limpeza. De repente você está muito bem aí caminhando na rua e aparece uma mulher bonita, um homem bonito. E desperta um negócio no teu coração. O que você vai fazer com isso? Vou atrás dela para ver onde ela mora. Vou seguir o carro dela. Está fisgado, meu irmão. Porque em toda isca tem um anzol dentro, você sabe, né? Só o peixe não sabe, mas você sabe. Ou vou ver onde mora esse gato. Gatos arranham. E você sabe, cicatriz de arranhão de gato não sai. Quem já foi arranhado por gato? Não sai, né? Fica para sempre. Não sei se é porque algum veneno da unha do gato, não sei o quê. Mas não sai. Aí, na tentação, o diabo, de repente, até criou uma situação. Mas você tem que decidir se você embarca ou não embarca. E se você diz, não, minha fé e meu Deus me suprem. Eu não preciso e não quero isso aí. Eu renuncio a essa tentação. Aprovado. Aprovado. Deus pesa o coração. Às vezes chegam uns irmãos e dizem, pastor, estou orando pela irmã para ver se Deus quer. Mas já tem um sentimento no teu coração? Não, pastor, estou só orando. Mentira. Ninguém está só orando sem sentimento nenhum. Porque às vezes a gente quer dar uma maquiada espiritual. Você já viu isso? Porque quando está orando, já está gostando, meus irmãos. Está ou não está? Claro que está. Deus sabe. Então diz, realmente, pastor, eu estou gostando da irmãzinha tal. Eu gostaria que ela fosse minha futura esposa. Tá bom, irmão. É um sentimento lícito, não é proibido. Você é solteiro, ela é solteira. Pode ir para esse caminho. Vamos fazer as coisas segundo Deus ensina, isso sim. Mas a gente não precisa dar uma maquiagem. E acho que às vezes nós, crentes, gostamos de maquiar um pouco. Dá para cortar isso aí da gravação? Brincadeira, tá? Deixa aí. Nós, crentes, às vezes gostamos de dar uma maquiagem. Não precisa maquiar, porque Deus sabe o coração. Deus permite uma prova. Deus sabe de tudo como você está se comportando. Você está ali no canal da televisão. Tocando de canal. Homem que gosta com o controle na mão, né? Todas as mulheres dizem que é os homens que ficam trocando de canal em canal, canal em canal. Só hoje à noite eles não vão trocar de canal umas 2 horas. Eles ficam num canal só. Alô? Entenderam? É que hoje à noite joga o nosso time. Eu acho que vai ser filme de terror. Mas aí os homens não trocam. Mas aí, veja, está o marido na sala, no quarto, trocando de canal. De repente, alguma cena meio ligada assim a uma sexualidade, alguma coisa mais chamativa, mais sedutora, ele para o canal, a esposa não está no quarto. Daqui um pouco ele ouve que ela está vindo. Pena que não estão filmando. Ele troca rápido, assistindo o jogo. Só homem em campo. Deus viu. Porque Deus pesa o espírito. A esposa não viu, não soube, talvez nunca saberá. Mas Deus viu. E aí nós podíamos aqui imaginar tantas situações que não são apenas imaginação, são coisas reais da vida. E às vezes reais até no meio cristão, que não devia ser. Deus pesa o espírito. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, ele levou eles para um lugar à parte e ensinou o famoso Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E lá no capítulo 5, no versículo 8, um dos primeiros ensinamentos que Jesus deu, Jesus começou falando de humildade. E depois, um dos primeiros, ele disse: bem-aventurados, felizes, os limpos de coração, porque verão a Deus. Pode que alguém diga: pastor, é uma luta manter o coração limpo? É. É, porque nós temos nosso maior inimigo dentro de nós. Às vezes, ah, o diabo é meu maior inimigo. Não é o diabo. O meu maior inimigo é a velha natureza. Porque o diabo está fora de mim. Mas a velha natureza está onde? Dentro de mim, de você. É como que tem um ladrão dentro de casa. Então, o que a gente tem que fazer com a velha natureza? Prende num quartinho. Não dá para fazer como a vovozinha lá de Caxias, que meteu bala, né? Mas prende a velha natureza. Não sabia o que aconteceu lá. Uma vovozinha de 84, 86 anos, um cara invadiu o apartamento dela, roubou ela e estava saindo, e a vovozinha disse: espera um pouquinho, meu filho. Pá! Já encenei um pouquinho, tá? 3 tiros a vovozinha deu. Com a velha natureza, se pudéssemos acabar com a velha natureza, seria ótimo. Não dá para matá-la, mas dá para deixá-la numa jaula, dá. Aprisioná-la, ainda que esteja dentro de nós, mas aprisionada, pelo poder do Espírito de Deus que habita em ti, você consegue. Felizes os limpos de coração, por quê? Verão a Deus. Que religião maravilhosa essa nossa, né? Que coisa maravilhosa. Limpeza por dentro. Logo, todos os nossos atos serão limpos também. Você vai fazer um negócio, você age limpo. Você fala a verdade. Você fala com um amigo, fala com uma pessoa, um parceiro de trabalho, um parceiro comercial, você joga limpo. Sabe, as pessoas vão ver isso em você. Isso vai aparecer. As pessoas vão enxergar, às vezes leva um tempo. Mas elas vão ver que você é um homem limpo, uma mulher limpa. Nas relações familiares, você é uma pessoa limpa. Sabe, quando isso começa a crescer. E quanto mais limpo você é, mais fácil é ser limpo. E quanto mais sujo se é, mais fácil é ser sujo. Sabe que as pessoas vão acostumando com a sujeira. Você já entrou numa casa que tudo é sujo? Já, né? Tomara que não seja a sua própria. Mas já entrou numa casa que não tem prazer de estar lá dentro? Louça. Já está criando cabelo nas panelas né? Tem que levar lá no Júlio Cabeleireiro. Olha lá, o meu cabeleireiro está aí, ó. Ele me deu um corte de dia do dar. Obrigado, Júlio. Viu? Agora vai ter muita gente candidata aí me dar um corte. Né? Mas, veja, irmãos, essas coisas que nós estamos falando aqui nessa noite, de manter o coração limpo. E quando a palavra de Deus, aqui o Senhor diz que os limpos de coração verão a Deus, sabe de onde que Jesus tirou essa palavra? Eu vou contar para você a história dessa palavra. Primeiro, ela era usada no ambiente de guerra dos exércitos. A pessoa que não era limpa de coração era o soldado que se deixava tomar pelo medo e infectava os outros com medo. Esse soldado tem que ser tirado fora. Ele está com o coração temeroso, ele está atrapalhando. Ele está com o coração comprometido para enfrentar uma batalha. Jesus tirou essa palavra do contexto também do vinho e do leite. Escute só. Aqui os mais velhos de novo vão saber o que eu estou falando. Não se comprava leite em garrafa de vidro que o leiteiro trazia em casa. E geralmente, às vezes, não era um leiteiro assim que vinha numa carrocinha. Às vezes vinha até um guri que trazia o leite lá, né? Tirava ali na chacrinha ali perto e o menino trazia 2-3 litros para você. Só que eu sei, eu nunca fiz, agora eu estou isento dessa. Eu sei de guri que tomava uma boa parte do leite, pegava o tamanco, tinha uma pocinha de água ali na beira da estrada. Não se apavore, gente, ninguém morreu disso. E com a tamanca, enchia o que faltava. A senhora lá está apavorada com o que eu estou contando, né? Não se apavore! Jesus disse o seguinte, que não limpo, impuro, é alguém que misturava água no leite. Ou também no mundo antigo, água no vinho. Diluía, deixava de ser puro, logo ficava impuro. Daí que Jesus disse, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Se na tua alma, agora chegamos lá no topo da nossa mensagem, se no teu coração tem algum tipo de impureza, então a tua fé não é pura. Tem mistura na tua fé. No teu comportamento, na tua conduta, tem mistura. Tem água no leite. Tem água no vinho. Ou no teu coração tem outros sentimentos. Quer ver uma coisa? Tem irmão que não pode ser promovido em nada. Tem que sempre ficar no mesmo posto. O dia que é promovido, eles têm que mandar em 3-4 lá na empresa, ele já pisa em cima dos outros. Às vezes a gente diz, né, quer conhecer uma pessoa, dá uma promoção para ela e dá bastante dinheiro. Aí tu vai ver a fera que é. Talvez os outros a gente conhece quando tem pouco dinheiro, também se conhece pessoas. E quando eu falo de pessoas, estou falando de nós mesmos. São provas. A essa altura você fala, bah, pastor, eu tenho sido tão reprovado, ou muitos dizem, eu tenho tido vitórias, às vezes tenho tido derrotas. A pregação não é para destruir ninguém, pelo contrário, é para te levantar e dizer, eu quero ter esse coração limpo que o Senhor Jesus falou, porque afinal, eu quero ver a Deus. Ah, quero ver a Deus quando eu chegar no céu, eu quero ver Deus antes, quero ver Deus agora. Quer dizer, experimentar Deus agindo, dizer, ó, ali foi Deus na minha vida, lá foi Deus, aqui na igreja foi Deus. Porque muitas vezes a gente diz, olha o diabo, olha o diabo, olha o diabo. E é verdade. Mas eu também quero poder dizer, ali é Deus fazendo algo. O que você tem usado mais? O diabo está fazendo uma obra lá. Ou você está fazendo mais, usando a palavra, Deus está fazendo uma obra. O que você usa mais? Tenta imaginar a tua linguagem rapidamente. Avalie os teus dias passados até os teus anos. Eu acho que a gente acaba, às vezes, apontando mais para o diabo do que para Deus. Não te parece? Há um tempo atrás, eu estive lá na livraria evangélica, em Porto Alegre, e apareceu um livro que vendeu que nem água. As Divinas Revelações do Inferno. Alguém conheceu esse livro ou leu, coisa assim? Alguns de vocês? Dali um tempo apareceu as divinas revelações do céu. Mesmo autor. Eu estava vendo lá os livros e perguntei para o gerente da livraria, só por curiosidade, qual que vende mais? Você já sabe qual que vendeu mais, né? Na proporção de 8-2. O que, que o povo de Deus está comprando? Quer saber como é o inferno? Eu quero saber como é o céu. Tu me acompanha nisso? Eu quero saber o que tem de Deus. O que Deus está fazendo também entre nós, irmãos. O que Deus está fazendo. Tem obra maligna? Tem. Tem luta que nós estamos lutando constantemente contra o diabo? Estamos. Mas nós temos que nos ocupar mais com Deus. Porque onde a luz está, as trevas nem chegam. A luz ao natural, ao amanhecer, a luz repele as trevas ao natural, não é? Onde o Senhor está. E eu aí, meus, cuida para não ter treva no teu coração. Ali começa tudo. Ali a bênção e ali começa também a maldição. Jesus falou em Marcos capítulo 7. Ele disse sobre esse assunto. Aonde nascem os adultérios, os homicídios, o dolo, aquela ação com... Tu prepara uma armadilha para alguém. Aonde nasce tudo isso? E aí Jesus disse... Nos maus desígnios, nos maus pensamentos do coração. Onde nasce a morte? No coração. Mas eu tenho que fazer a pergunta também, onde nasce a vida? Aonde? No coração. O rei Salomão disse, sobretudo o que se deve guardar, sobretudo, acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do teu coração, dos teus pensamentos, procedem as fontes da vida. E Jesus, no Novo Testamento, diz que as fontes da morte também procedem do coração. Como é que está o teu coração? Não precisa responder para mim, é uma coisa que eu não tenho nem como enxergar. E é bom que não tenha como enxergar, né? Se fizerem um aparelho que bota numa tela os pensamentos dos seres humanos, eu acho que até pedir, Jesus, nem deixa criar esse aparelho. Vai ser loucura, né? Imagina o que você pensa, às vezes, num dia. Se isso fosse projetado aqui nesse telão. Misericórdia, Jesus. Nesse momento da pregação, tu tá, Deus tem misericórdia de mim. Tu tá com esse sentimento ou não? Deus, lava meu coração. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Me dá poder para não ter recaídas. Porque isso também, a graça de Deus cobre o passado, mas a graça de Deus te dá poder para enfrentar e vencer no futuro. Nós vamos ter a ceia daqui um pouquinho. E um dos aspectos da ceia é o perdão dos pecados. Tem o aspecto da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, mas um dos aspectos é cancelar as nossas dívidas. Estamos praticamente falando de dívidas que começaram no coração e algumas delas se externalizaram, se tornaram atos. Bom, seja como for. Se você está aqui e diz, pastor, eu posso tomar ceia? Eu vou dizer, depende. Depende do quê? Depende do teu coração. Se você, mas todo mundo erra, pastor. Todo mundo tem algum probleminha mental. Em termos de coração agora falando, tá? E você quer se justificar, diluindo a sua culpa com a humanidade toda? Não vai dar. Mas se você disser, Deus tem misericórdia de mim. Porque isso é uma coisa muito pessoal. Eu quero tomar ceia, eu quero que tu cancele meus pecados e me dê poder para vencer. Qualquer luta íntima. Me livra de ser duas caras diante dos irmãos e de repente lá no particular. Me livra disso, Senhor. Irmãos, os visitantes que estão aqui, não se assustem. Mas todos nós lutamos contra o pecado. Eu vi que tinha alguns visitantes hoje à noite, né? Quem é? Faz um sinalzinho os visitantes aí. Quem era? Ah, aqui. Não se assustem. Sabe por quê que Jesus disse? A verdade é que liberta. Mentira escraviza. Tapear, maquiar uma situação, jamais haverá solução assim. As irmãs que se maquiam todos os dias são prova disso, né? Maquiadas, tapa todos os furinhos, as manchinhas todas, ok. Tira a maquiagem, cai na real. É, viu? Eu gosto de maquiagem, não é pecado maquiar, tá? Minha esposa está quase sempre maquiada. Mas, irmãos, não maquia o teu coração. Nossa igreja não tem confissão, tem que ir lá se confessar para o pastor. Nós não temos isso, nós queremos que você, se tiver algo, confessar você e Deus direto. Mas não dá uma tapiadinha, não toma aquele banho só de sábado, nem lava apenas os pés. Se tiver que lavar o coração todo, Deus me dá um coração novo, está tudo estragado aqui dentro. E você de coração pedir isso, você vai ver que Deus dá. Sabia? Deus dá. Todos temos lutas com o nosso coração. Não vamos ser hipócritas, dizer, ah, eu não tenho luta. Eu tenho. Mas a gente também tem que ter mais vitória do que derrota. Sabendo que Deus pesa o espírito, Deus pesa o íntimo. Chega ali a dizer um dos versículos que nós lemos, diz que Deus sonda, não foi? Deus sonda. Agora, quando tiraram os pedaços principais daquele avião que caiu no mar, faz quantos? 2 anos isso? 2? O da Air France que caiu? Não tem homem nenhum que consegue mergulhar 5 mil metros de fundura. Tiveram que mandar sondas, robôs, para ir lá até resgatar corpos. Não tem, o ser humano não consegue mergulhar tão fundo, por causa de pressão e coisa e tal. Pois Deus vai, vamos pegar essa ideia da sonda, Deus vai no mais fundo e sabe o que está lá dentro. Deus sabe, você sabe. Está quase pronto para tomar a ceia? Quase, eu disse. Fala com Deus um pouco. Sobre o teu coração. Não sobre o coração dos outros. Sobre o teu coração. Nós temos a ceia aberta. Não é fechada a nossa ceia. Se você crê em Jesus e quer esse coração, e se tem que lavar, limpar ele, sabe que Jesus lava isso para ti. Fale com o Senhor por um momento. Senhor Deus, diante da tua palavra, da tua perfeição, da tua santidade. E ao mesmo tempo, diante das nossas fraquezas. A diferença é tão grande, Senhor, entre o Senhor e nós, que só nos resta te pedir: tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão de mim. Eu quero, sim, cada vez mais um coração limpo. Um crescimento na tua direção para chegar na estatura de Jesus, teu filho. Se você quer isso também, diz: eu também quero, Senhor. Eu quero ter esse coração limpo, e quando o Senhor também vem colocar uma sonda no mais profundo das minhas intenções, o Senhor encontre intenções e motivações limpas, santas. Nos ajuda a orar diariamente, como Davi dizia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tem que ter coragem para pedir que os teus olhos, como uma sonda, cheguem no mais profundo do nosso ser. Mas é a oração de um homem que realmente quer ser limpo. Você pode orar igual Davi? Sonda-me, ó Deus. Pode dizer, sonda-me, Deus. E vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Então me mostra, me faz enxergar. Porque nós nunca vamos mudar, Senhor, se errarmos a avaliação a nosso respeito. Como dizia Provérbios, todo caminho é reto diante dos olhos da própria pessoa, ela sempre pensa estar certa. Mas aqui, Senhor, não vale nossa opinião própria, mas vale a tua sonda. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Pecados que nós, quando nos apercebemos, já tínhamos cometido, ainda que mentalmente. Cancela as minhas dívidas e dos meus irmãos e das minhas irmãs. Você pode pedir, Deus, cancela as minhas dívidas. Guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Nós queremos ter uma vida agradável a Ti, de maneira tal que essa vida inspirada em Cristo Jesus nos conduza para a eternidade. Te chamamos, Senhor, para essa hora da ceia. Pessoas limpas e que foram limpas pelo sangue derramado na cruz. Essas pessoas, como diz a palavra, ganharam vestes brancas. Ganharam vestes de festa. E podem sentar na mesa do grande rei, do rei dos reis. Nós não tínhamos vestes próprias, mas recebemos de Jesus teu filho. Ele que nos deu dignidade, Senhor, de tomarmos a ceia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Dá certeza para todos que estão aqui dentro, todos que estão orando, que ouviram a tua palavra, dá certeza que o Senhor os ama numa proporção infinitamente maior do que todas as dívidas. Obrigado, Senhor. Nome de Jesus. Nome de Jesus.